A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Jorge Damas, realizada no dia 7 de julho de 2011, no Grupo Espírita Regeneração, que fica na Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. O tema: Princesa Isabel, uma viagem no tempo. Com vocês, a palestra de Jorge Damas. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçá-los na casa de Bezerra de Menezes, essa casa que tem a alegria de, através de Paulo de Viola, Paulo Roberto Viola, comungar com a família espírita a bênção da Princesa Isabel, uma viagem no tempo. É realmente um trabalho de pesquisa considerável e que, dada a profundidade do tema em que Paulo Viola desceu, teceu tantas considerações tão elevadas, nós tomamos a liberdade de não fazer uma palestra sobre o livro em si. Necessariamente para não mexer ou não reinterpretar o pensamento de Paulo Viola. E mais ainda, para guardar para vocês o segredo, o mistério, a bênção de consultar, vocês mesmos estudarem e meditarem no livro de Paulo Viola. Então, o nosso trabalho é uma contribuição à parte. Nós vamos apresentar coisas ligadas à Princesa Isabel e muito ligada ao nosso espiritismo e à casa que nos abriga, que é a Bezerra de Menezes, para, antes de tudo, mostrar essa ligação, a presença de Bezerra de Menezes, podemos dizer, nessa pleia de colaboradores que vieram criar a maturidade da civilização brasileira. Então, nós não pretendemos de forma nenhuma fazer uma releitura do livro de Paulo Viola, e sim trazer contribuições que, sem dúvida, no futuro ele apresentaria na obra, mas que são pesquisas inéditas e que não se encontram em nenhuma das obras do Paulo Viola, e vai aqui como se fosse a ele um beijo de agradecimento a tudo que ele pesquisou, trazendo então mais informação, mais novidades. Acompanhamos, para e passo, devagarzinho. Pedro II, ele foi convocado pelo alto para criar, essa é a grande missão de Pedro II, a maturidade da civilização brasileira. Como Longinos, personagem da crucificação do Cristo, ele é convocado 2000 anos depois para reencarnar nas terras brasileiras. E Jesus, no plano espiritual, estando com ele, o convoca para as terras do Brasil. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. E te chamo para administrar esta nação. O povo tem a sua maioridade. Um povo, ele amadurece como um fruto. E cabe a você fazer esse trabalho de transição da infância para a maturidade do povo da civilização brasileira. Essa missão, se bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem no planeta. Como vocês estão vendo, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 20. A sua última missão nas terras do Brasil, se ele cumpriu a sua missão. Evidentemente, achamos que ele tenha cumprido bem a sua missão. Nós não podemos bater o martelo definitivamente com relação a isso, primeiro que nós não temos autoridade para com isso. E tem que ser levado em consideração muitas dificuldades da nação brasileira, né? O problema da escravidão prolongada ainda no Império, e tem um dos maiores karmas da civilização brasileira, e nós não podemos esquecer o problema da Guerra do Paraguai, que independente das ameaças ditatoriais que queriam se implantar no Paraguai, nós não podemos esquecer que participamos no massacre de tantas almas vizinhas, caridosas, amigas, companheiras do nosso Brasil. Então isso também tem que ser levado em consideração. É bom dizer isso, porque senão nós cairemos logo naquela ideia mística: o Império foi uma perfeição, foi uma busca de maturidade. Mas com dificuldade, como todo governo tem dificuldade. No entanto, nós estamos diante de um homem brilhante e que realizou realmente um governo brilhante. A princesa Isabel também foi chamada para colaborar nesse trabalho da transformação das terras do Brasil. Reparem o que diz no capítulo 26 do mesmo livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A princesa Isabel vieram ao mundo com a tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Então, se o pai veio fazer a transição para a maturidade, ela veio com um trabalho específico. E não podemos esquecer, religioso inclusive. Ela era profundamente religiosa. Um catolicismo fervoroso na alma, não fanático. Mas sentia profundamente a fé cristã no seu coração. E ela reencarnou para esse trabalho mais do que um trabalho social, antes de tudo um trabalho religioso, de dar a libertação das almas tão sofridas dos escravos. Os negros no Brasil também foram convocados, isso é muito interessante. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eles também foram chamados para exercer o trabalho de purificação da escravidão. Evidentemente que a responsabilidade por quem escravizou, essa responsabilidade de doer a consciência, tem que ser resgatada, tem que ser purificada, mas os negros também foram chamados por Jesus para se purificarem e, ao mesmo tempo, se purificando, ajudar no crescimento, através do trabalho, das ideias e do misticismo, da presença religiosa, ao crescimento da nação brasileira. Acompanhe. Anjo Ismael, então, depois de orientado por Jesus, vai à erraticidade, ao plano espiritual ligado ao planeta Terra, e convoca alguns espíritos para reencarnar. E reencarnariam como os negros, os nossos afrodescendentes, que fariam, então, o trabalho da escravidão. Antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres, aí no caso são padres intransigentes, que não cumpriam o seu dever religioso, porque tem padres abençoados, e inquisidores, espíritos rebeldes e espíritos revoltados, como está no capítulo 7 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que é citado no prefácio da obra do Paulo Viola, essa passagem. Assim nós temos, podemos dizer, o cenário já político e social para o processo da escravidão e a sua libertação. Agora, nós temos que ver qual seria o trabalho espírita, o trabalho cristão em profundidade, o epicentro espiritual que ia dar direção e força para que a princesa realizasse a obra mais meritória da sua existência na Terra, que foi a libertação dos escravos. Aí nós temos a figura de Bezerra de Menezes, o 13º apóstolo. É ele que retorna, o querido Zaqueu Matias das Escrituras, para realizar o trabalho fundamental, de epicentro, de concentrar as energias espirituais para que a grande missão da princesa Isabel fosse realizado. Diz o anjo Ismael com as bênçãos de Jesus: descerás às lutas terrestres, concentrar as energias espirituais. Por isso que nós estamos falando de epicentro dessas energias espirituais. Arregimentar todos os elementos dispersos da nação brasileira, principalmente no campo do espiritismo. Criar nosso núcleo de atividade espiritual, que é, antes de tudo, a Federação Espírita Brasileira, e principalmente o núcleo principal dela, que é o corpo mediúnico da Federação, que é o Grupo Ismael. Trabalho em que Dr. Bezerra era o doutrinador dos espíritos rebeldes, sofredores, ele que fazia a desobsessão. O nosso Antônio Luiz Saião era o diretor desse trabalho. E o Bittencourt Sampaio falava do Evangelho, era o comentador do Evangelho. E o nosso médium da época era o Frederico Pereira da Silva Júnior. Assim, nesse grupo Ismael, dali, desse núcleo, sairia a mensagem de Jesus, em espírito e verdade. A revelação da revelação, o espiritismo na sua linguagem evangélica, para poder criar um espírito de unidade em toda a nação brasileira. E mais ainda, ele veria com propiciar reforma e regeneração. Reforma, nos seus mais de quase 500 artigos na imprensa leiga, em que ele sacudiu o pensamento mais tradicional e retrógrado da época em que ele tanto se dedicou por 10 anos na imprensa escrevendo com relação às mensagens libertadoras, e mais de regeneração. É muito interessante essa colocação do livro Brasil, Coração do Mundo, falando em regeneração. Por quê? Porque no dia 18 de fevereiro de 1891, Bezerra de Menezes vai fundar o Grupo Espírita Regeneração dentro da Federação Espírita Brasileira para realizar trabalhos de desobsessão e orientação evangélica. É esse o Grupo Regeneração que nos abriga hoje, que fez esse ano 120 anos e que foi fundado por ele. Então repare que o livro Brasil, Coração do Mundo, coloca no capítulo 22 que ele veio também fazer esse trabalho de regeneração. Muito bem. Assim nós temos agora os componentes, o problema social, que é a escravidão, o motivo dela, resgate do passado, o imperador Dom Pedro II, que veio fazer a transição para a maturidade da civilização brasileira, a presença da princesa Isabel, que veio concretizar pela força da religião o trabalho da libertação dos escravos, e Bezerra de Menezes como a força espiritual de congregar, ou melhor, concentrar as energias espirituais para que o trabalho espiritual fosse concretizado. E aí vocês poderiam dizer, mas é isso mesmo? Você está falando isso com firmeza? Bezerra de Menezes estava envolvido diretamente no processo da maturidade da civilização brasileira? Isso é perfeito. No livro Memórias de um Suicida está lá de forma clara que ele e Bittencourt Sampaio são representantes da direção espiritual das terras do Brasil. Mas e com relação à abolição em particular? Ele veio cuidar da abolição? Ele veio propiciar, dar energia, clarificar conceitos para que a abolição fosse dada e concretizada pela princesa Isabel? Esse é o ponto da nossa palestra. Essa é a contribuição que nós queremos trazer, então, aqui para vocês e para a pesquisa do nosso querido Paulo Roberto Viola. Bom, em 1869, Bezerra de Menezes escreve esse livro que o nosso Paulo Viola resgatou, fez a introdução e as notas de rodapé, falando como realizar a libertação dos escravos sem causar dano para a economia. Porque o problema não está em libertar os escravos, mas é, antes de tudo, da condição econômica para que eles vivam. E não só condição econômica, mas, antes de tudo, condição educacional. É escola e trabalho. E se eles não estavam preparados para um nem para outro, não adiantava só o processo da libertação dos escravos, não é? Libertar os escravos e continuar nessa situação como nós vemos no Brasil, em que, ainda até hoje, o negro tem o maior índice de desemprego é de negros. O maior dificuldade educacional é para negros. Há necessidade urgente, inclusive, das cotas nas faculdades, e hoje começou as cotas no emprego público, para resgatarmos o desequilíbrio social que nós provocamos, e que doutor Bezerra já lembrava. Como fazer esta libertação dos escravos sem causar dano para a economia? Mas eu queria aqui, esse livro o Paulo Viola já resgatou, está aí à disposição de todos. Eu queria um pouco além, eu queria mostrar ligações mais diretas ainda, concretas de doutor Bezerra com relação à abolição dos escravos. Ele era um dos fundadores da Companhia Arquitetônica, inclusive ele foi presidente da Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro. Essa companhia visava, antes de tudo, modernizar o Rio de Janeiro. Modernizar. E aí tantas obras interessantes foram feitas para urbanizar, principalmente essa parte que vai toda do chamado bairro imenso de São Francisco Xavier do Engenho Velho, que ia desde a Doc Lobo até um Engenho Novo. Era um bairro imenso e que tinha o centro principal, a igreja de São Francisco Xavier, aqui na rua São Francisco Xavier, né? E que o doutor Bezerra, inclusive, tinha chácara e morava, como aqui na rua 8 de dezembro, aqui do lado, onde que ele tinha uma chácara e morava, e juntamente com o seu filho, inclusive o filho dele, o Antônio Bezerra de Menezes, desencarnou ali na rua 8 de dezembro. Então, era um bairro imenso que precisava ser resgatado, reurbanizado. Um bairro, então, que comporta desde do Rio Comprido até um Engenho Novo. E isso tudo precisava ser modernizado. Modernizado com transporte, e ele dirigia os transportes do Rio de Janeiro. Tinha muitos animais e muitos empregados, transporte puxado a animal, com os animais a trilho, né? E ele também fazia a modernização em termos de arquitetura da cidade. E é interessante que ele fez, por exemplo, o Boulevard 28 de setembro, quando o Barão de Drummond comprou do Império a Fazenda dos Macacos, e essa fazenda, então, foi modernizada. E ele o fez aos moldes de Paris. Quer dizer, ele pede para o que o engenheiro arquiteto fizesse aos moldes daqueles belos bulevares que haviam em Paris. Então, a 28 de setembro, foi um dos trabalhos dessa companhia arquitetônica, que desembocava na Praça 7 de Março. 7 de Março, que é hoje a Praça Barão de Drummond. Então, é um trabalho maravilhoso, com pistas dos dois lados. E vocês imaginam, estão observando a 28 de setembro, né? Vamos ligar o chip da imaginação. Isso, naquela época, duas pistas, uma de cada lado, né? Com as ruas transversais, todos os quarteirões foram modernizados. E, então, foi um adiantamento, um progresso maravilhoso, uma beleza ímpar. É interessante que 28 de setembro, em homenagem, olha como é que já estava a abolição por trás, em homenagem à lei do ventre livre, 28 de setembro de 1871. E 7 de março foi o dia que foi fundado o gabinete do Visconde do Rio Branco, que escreveu a lei do ventre livre, e daí o dia da fundação do gabinete, 7 de março, que já tinha então a proposta, o gabinete do Visconde do Rio Branco, de fazer o quê? Caminhos para a abolição dos escravos. Então nós temos uma tríade muito interessante. O Barão de Drummond, que foi quem comprou a fazenda, que fazia parte, juntamente com Bezerra, da Companhia Arquitetônica. Nós temos o Visconde do Rio Branco, que fez a lei do ventre livre, e que o gabinete dele foi fundado no dia 7 de março, e nós temos a Princesa Isabel, por isso que o bairro se chama Vila Isabel, porque já se deu a esse bairro esse nome de Vila Isabel, já avisando que ela tinha o compromisso de trazer a libertação dos escravos. Reparem, então, o envolvimento direto de Bezerra de Menezes nesse projeto. Ele foi presidente da Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro. Agora, eu coloquei aqui duas datas, 8 de dezembro de 1868 e 6 de novembro de 1888. Repare que a última, 6 de novembro de 1888, é depois da libertação dos escravos, que foi dia 13 de maio de 1888. O que, que essas datas significam? Elas estão ligadas à princesa Isabel, trabalho religioso da princesa. No dia 8 de dezembro de 68, ela vai visitar a cidade de Aparecida do Norte. Ela vai lá na igreja, hoje catedral, na igreja Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, e faz uma promessa em 68. Repare que o livro de Bezerra só vai ser escrito em 69, sobre a abolição dos escravos. Ela faz uma promessa à Nossa Senhora, dizendo que se ela libertasse os escravos, nós estamos em 68, a libertação só foi em 88. 20 anos depois, mas ela faz uma promessa: se eu libertar os escravos, eu retornarei e darei uma coroa cravejada em ouro, cravejadas em diamantes, e a túnica azul que envolve, o manto que envolve a Nossa Senhora da Aparecida. Nós não podemos esquecer que a rainha, a princesa, e nós já tínhamos dito isso, a princesa era profundamente católica. E aí, como ela consegue realizar a libertação dos escravos, ela volta à Aparecida do Norte, logo depois da libertação dos escravos, e faz a doação. Aquela coroa de ouro na imagem de Nossa Senhora da Aparecida e o manto azul de Nossa Senhora foi doação da princesa em agradecimento ela ter concretizado a sua missão da libertação dos escravos. Doutor Bezerra, nesse processo, vamos lá. Repare. Ernestina Bezerra de Menezes e João Mendes. Quem era Ernestina Bezerra de Menezes? Filha do nosso apóstolo, 13º apóstolo. O primeiro filho dele foi o Adolfo Bezerra de Menezes, o nome em homenagem a ele, né? O primeiro filho dele, da primeira esposa dele, a Mariquinhas. O segundo filho foi o Antônio Bezerra de Menezes, também com a primeira esposa, a Mariquinhas. Depois ela desencarnou, ele casa com a segunda esposa, a Dodoca. E a Dodoca, ele teve 10 filhos com ela. A primeira foi a Maria Cândida e a segunda, a Ernestina. A Ernestina, que tinha um apelido de Sinhá, ela, Zizinha, desculpa. O apelido de Zizinha, ela vai casar com João Mendes, filho do grande escritor Mendes, que fez as primeiras publicações da obra dos grandes filósofos gregos para a língua portuguesa. Ele foi para Coimbra, não é um trabalho do Brasil, e sim foi para Coimbra para fazer a tradução para o português, pela primeira vez, dos grandes clássicos gregos para a nossa língua. João Mendes era seu filho, casou com a dona Ernestina. No dia 11 de janeiro de 1890. É interessante que, véspera, 11 de janeiro, véspera de Santo Ernesto. E a igreja sempre comemorou de véspera as festas da santidade. E ela casou às 6 horas da tarde na igrejinha de São Cristóvão, nas vésperas, ou melhor, nas vibrações de Santo Ernesto, que é um santo ligado às cruzadas. Muito bem, o mesmo nome dela, Ernestina. Tá bem. Então, neste casamento, nós temos a presença de três pessoas muito interessantes. Bezerra de Menezes, o seu pai e seu padrinho, padrinho de casamento. O João Batista Maia Lacerda, ou J. Maia, que foi sobrinho de Bezerra de Menezes e vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Logo, quando o doutor Bezerra de Menezes desencarnou, assumiu o Maia Lacerda. Tem uma rua no Estácio Maia Lacerda, onde tem o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Ali, nesta Maia Lacerda, ali pertinho, foi onde ele desencarnou. Por isso, essa rua em homenagem a ele. Ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. O que é muito interessante é que foi ele quem fez as pesquisas iniciais para Bezerra de Menezes entrar no Espiritismo. Quando o doutor Bezerra tinha um problema de dispepsia e há 5 anos sofria imensamente, não conseguindo parar nada no estômago, e que o doutor Bezerra resolve procurar o médium João Gonçalves dos Nascimentos, que recebia o doutor Dias da Cruz, Francisco de Menezes Dias da Cruz, que não é o Dias da Cruz que foi da Federação, esse é filho dele. É o pai, tinha o mesmo nome, Francisco Dias da Cruz, que dava as receitas de homeopatia através do médium Gonçalves do Nascimento. Bezerra queria se certificar de que o médium João Gonçalves do Nascimento era realmente médium e que tinha realmente compromissos espirituais e que poderia analisar os seus problemas. Quem vai fazer o papel de levar o bilhetinho só com o nome Adolfo? Como ele não era conhecido, ele era conhecido como Bezerra de Menezes, no campo da política e na medicina, só levando o nome de Adolfo, e o espírito dita através do médium João Gonçalves do Nascimento, toda análise dos problemas do doutor Bezerra, tudo aquele que ele sentia, uma análise precisa, e traz o remédio que em 3 meses ele já começa a melhorar. E depois, com problemas sérios de útero, não do pulmão, a sua esposa Dodoca vai ser tratada por esse mesmo médium. Então, quem fez as pesquisas iniciais para Bezerra entrar para o Espiritismo foi o João Batista Maia Lacerda. E então, por causa disso, se encanta pelo Espiritismo e, juntamente com Bezerra, começa a militar desde do primeiro semestre de 1880 no Espiritismo. Essa é a data correta. Até 79, Bezerra de Menezes era católico. Quando dizem que ele recebeu o Livro dos Espíritos do doutor Carlos Travassos, que é o Fortúnio, em 75, em 1875, a data não está correta. Realmente, a tradução de Fortúnio do Livro dos Espíritos é de 1875. Mas doutor Bezerra só vai ler em 1880, quando ele começa a ser tratado e aí entra para o Espiritismo. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Jorge Damas, realizada no Grupo Espírita Regeneração, no Maracanã. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Jorge Damas, realizada no dia 7 de julho de 2011, no Grupo Espírita Regeneração, que fica na Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. O tema, Princesa Isabel, uma viagem no tempo. Com vocês, a sequência da palestra de Jorge Damas. Mas então estava também no casamento da Enerchina o Luiz Pedro Drago. Espírita, juntamente com Maia Lacerda e Bezerra. Mas por quê? E qual a importância de Luiz Pedro Drago aqui nesse processo? Repare que o jornal O País coloca no velório a presença de Bezerra de Menezes. No velório, o Luiz Pedro Drago e o Maia Lacerda presentes no velório de Bezerra de Menezes. E também na comissão. Que comissão era essa? Quando o doutor Bezerra desencarnou, a família ficou muito pobre, profundamente pobre, não tinha onde morar. E a sua casa, aqui na rua 24 de maio, número 93, foi perdida. Então foi necessário criar uma comissão dirigida por Quintino Bocaiúva, que foi ser governador naquele ano no Rio de Janeiro, amigo de doutor Bezerra, muito amigo, simpatizante do Espiritismo e mais ainda, além de simpatizante, abolicionista e republicano. o Quintino Bocaiúva vai dirigir essa comissão para ajudar a família de Bezerra de Menezes, inclusive doando uma casa para a família na rua Valdetaro, aqui no Sampaio, no número 27, e dar recursos financeiros para que essa grande família pudesse sobreviver. E então o Quintino Bocaiúva era o presidente, o nosso Luiz Pedro Drago era o tesoureiro e o Maia Lacerda era o secretário dessa comissão. Então, espíritas, amigos, muito amigos do Dr. Bezerra. Mas e sob abolição, o que tem isso a ver? Primeiro que Bezerra de Menezes, profundamente abolicionista. Nós já vimos o livro, né? Como realizar a abolição sem danos à economia. Maia Lacerda, abolicionista imenso, de profundos vínculos, com muitos artigos escritos nas páginas do Reformador, em favor da libertação dos escravos e da libertação de uma forma geral, porque sendo espírita, queria a libertação de todos, principalmente a libertação espiritual. Mas é interessante que Luiz Pedro Drago estava, podemos dizer, nessa tríade, Bezerra, Luiz Pedro Drago e Maia Lacerda, presentes para comemorar no casamento da Ernestina. Volto a dizer, muitos dos escravos vieram do tempo, nós vimos aí no início, na citação do Brasil, Coração do Mundo, lá da época das cruzadas, Santo Ernesto era um dos santos que foi martirizado nas cruzadas, e nesse casamento, essa tríade se une para saudar e agradecer, diante de Nossa Senhora, as bênçãos da libertação dos escravos. Mas qual a importância de Pedro Drago nisso tudo? Foi ele o representante da civilização brasileira para dar em ouro de 18 quilates, cravejado de 27 diamantes, em subscrição pública em que participou não só políticos, homens importantes, comerciantes, empresários, mais do que isso, pessoas simples, inclusive escravos do quilombo do Leblon, que arrecadaram dinheiro para fazer a pena em que a princesa Isabel assinaria a Lei Áurea. Ele, professor do Pedro II, professor de matemática, amigo de Bezerra e influenciado por Bezerra, na hora em que vai ser doada a pena para a rainha escrever a Lei Áurea, porque já corria por toda a nação que a Lei Áurea ia ser assinada, daí a subscrição para se fazer a pena. Evidentemente que existe uma outra pena que está no Museu Histórico Nacional, que foi mandada ser feita para a assinatura da Lei Áurea, mas quando chegou essa, doada pelo povo, trazida pelo Pedro Drago, nas ligações de Bezerra de Menezes e Maia Lacerda, a rainha optou por essa. E foi esta a pena que assinou a Lei Áurea e que ela guardou com muito carinho e depois passou para os seus familiares. E que agora, em 2007, o Museu Imperial de Petrópolis comprou da família imperial e se encontra à disposição de todos no Museu de Petrópolis. Pena, então, que passou pelas influências de Bezerra de Menezes. E quando Pedro Drago foi entregar a pena para ela, e ela optou por esta, é interessante que veio ela envolta num discurso que ele leu, ele foi o orador do discurso que ele mesmo escreveu, e nós vamos ver, discurso profundamente inspirado no espiritismo, profundamente ligado àquilo que ele sentia como espírita, das suas amizades e ligações com Bezerra de Menezes, e que nós vamos aqui comungar com vocês. Mas repare que essa descoberta da pena é muito interessante. Diz o professor Eduardo Silva, pesquisador da Fundação Casa Rui Barbosa, autor de vários livros sobre a abolição da escravatura, que o documento histórico que inaugura o Brasil tal qual conhecemos hoje, a inauguração do Brasil amplo, moderno, que abraça a todos, que não exclui ninguém, é o documento da libertação dos escravos. Diz o professor Eduardo Silva, nem a caravela de Pedro Álvares Cabral, caso tivesse sido conservada, teria tamanha importância. A pena representa o início de um sonho de cidadania e de igualdade. Ela fala de um Brasil que passou a incorporar as massas excluídas. Agora nós estamos diante de Brasil, Brasil coração do mundo, Brasil que abraça todos, Brasil compromisso com o Evangelho. E quando ele entrega a pena para a princesa, e juntamente com ela ele lê a sua carta, começa aí a página da libertação da história do Brasil. O discurso foi gravado em placa de prata brazonada e que se encontra no Museu do Outeiro da Glória. Está à disposição de todos. É tão lindo o discurso que se encontra numa placa brazonada em prata. E aí é a inspiração de Bezerra, que comandava esse trio, Pedro Drago e Maia Lacerda. Observem o discurso que nós vamos passar aqui para vocês. Senhora, 13 de maio de 1888. A Vossa Alteza Imperial manda meu povo agradecido impetrar a graça de aceitar esta pena como glorioso instrumento histórico e troféu inteiramente popular, a qual deve assinar a Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, que elimina o nome escravo da nação brasileira. E com ela, senhora, algumas palavras que devem recordar sempre a mais brilhante data que será inscrita entre os acontecimentos de maior vulto da vida política, social e moral de um povo na história da pátria. O mais humilde dos súditos de Vossa Alteza Imperial espera ser fiel intérprete dos sentimentos generosos do coração da pátria, porque suas palavras exprimirão ainda os últimos lampejos das vozes dos cativos oprimidos neste momento faustoso da promulgação da lei redentora. Senhora, quando rebentou a aurora do dia 7 de setembro de 1822, trazendo em signos indeléveis as palavras independência ou morte, afigurou-se-nos ficar gravado na pátria história do mais proeminente acontecimento das conquistas de um povo altivo nos grandiosos cometimentos da vida das nações. Quando, porém, pelo telescópio frio da história, estudamos refletidamente os fatos que constituem a vida deste império e reconhecemos que, por quase um século, sob vossa responsabilidade imediata, mantivemos a agrilhada ao poste nefando da escravidão, uma raça condenada ao desespero por todas as condições de desigualdade que o cérebro humano pudesse cogitar e aplicar, não era de acreditar que fôssemos um povo livre e, por consequência, um povo independente, porquanto ainda se achavam compurcadas as públicas liberdades. Enquanto, senhora, o Brasil considerasse o homem como objeto explorativo do homem, ou como vil instrumento de uma mais torpe especulação, faleceriam-lhes todos os mananciais preciosos, quer divinos, quer humanos, para assentar os melhores fundamentos de sua independência, que deveria descansar nas mais eficazes leis que pudessem garantir a todos os seus direitos, como prescrever também a todos os seus deveres, sem exceções vocatórias, humilhantes e condenáveis. Hoje, porém, que o Brasil considera o homem unicamente como irmão do homem, hoje que o Brasil conhece a sua pujança pela homogeneidade de sua massa, hoje que a nação reconhece o homem vinculado ao homem pelos mais estreitos laços da liberdade, hoje, finalmente, que a nação contempla em jubiloso êxtase a justa igualdade dos direitos e deveres de seus filhos pela grandiosa e imortal obra de recessão, é hoje também que terá o Brasil completado a sua independência, ou na linguagem do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a sua maioridade. Trabalho de Pedro II. Portanto, senhora, devemos considerar o dia 13 de maio como verdadeiro dia da festa nacional. E é muito lindo quando, no 13 de maio, as bênçãos da nação brasileira comemora em festa a data máxima da sua libertação, da sua maturidade. E os atabaques, vibrando em sintonia com a alma toda da nação, vibra homenageando os orixás e pedindo a bênção espiritual, não a só a princesa, mas a toda a nação brasileira. Continua Pedro Drago. Esse momento histórico para cuja realização tomaram incansável parte os augustos progenitores da Vossa Alteza Imperial, foi tarefa que recordará sempre com saudade e viva admiração da pátria os nomes de José Bonifácio, Eusébio Queiroz Coitinho Matoso da Câmara, leis de 1850 de 4 de setembro, que proibia o tráfico negreiro. Visconde do Rio Branco, na lei de 28 de setembro de 1871, que é a lei do ventre livre. E, finalmente, João Alfredo Corrêa de Oliveira, lei de 13 de maio de 1888. E vós, senhora, a quem a pátria deve o maior cometimento? Porque foi ele firmado não só por um princípio altamente religioso, mas ainda eminentemente humanitário, consistireis que o vosso povo vos aclame, Dona Isabel, a Redentora. Está aí a origem dessa grande saudação que fazemos à princesa Isabel, nas inspirações dos espíritas de Pedro Drago, de Maia Lacerda e do 13º apóstolo Bezerra de Menezes, Dona Isabel, a Redentora. E assim, senhora, vivereis na história com esta coroa radiante das flores da redenção, transpondo desde agora o vestíbulo da glória que vos conduzirá ao templo da imortalidade. O orador, Luiz Pedro Drago. Foi assim que a abolição dos escravos foi saudada. A rosa de ouro papal chegou às mãos da princesa. Ela saúda, visitando em novembro, a matriz Nossa Senhora da Aparecida, agradecendo a Maria as bênçãos de ter realizado a sua missão. E a participação de Bezerra de Menezes, também inspirado em Maria, devoto filho de Maria, foi concentrando as energias de Ismael sob as bênçãos de Maria, realizar nas nossas terras a abençoada tarefa da transformação pelo Evangelho. Por isso que é muito interessante que diz que ela será chamada, desde esse momento, no templo da imortalidade, como Dona Isabel, a Redentora. Tarefa do Evangelho. Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Conhecereis a verdade e ela vos fará livre. Essa é a tarefa, então, dada ao apóstolo Bezerra de Menezes, para que ele, concentrando energias, favorecesse num ambiente de luminosidade, de esclarecimentos, ambiente que ele sacudia desde 23 de outubro de 1887, nas páginas do jornal O País, o jornal mais lido da América do Sul, os conceitos espíritas, que sem dúvida mexiam, e como mexiam, na alma mais tradicional da nação brasileira. É interessante que no primeiro artigo já ele começa: o espiritismo não pede licença. Se alguma coisa ele pede, é que tenha o direito também de se apresentar. Não é uma seita, Nós falamos em sã consciência. Somos nada mais, nada menos do que o cristianismo de volta, dizia ele. Somos a edição do Evangelho, escrita por o próprio apóstolo de Jesus, em espírito e verdade, numa nova edição. O Espiritismo é Jesus que volta, dizia ele. É a facsímile do Evangelho. É o Evangelho em espírito e verdade para os novos tempos. Essa é a missão que ele realizou. E sempre muito ligado a Maria, e sempre agradecendo esta força que a princesa Isabel foi buscar em Maria, ele também desencarna sob as bênçãos de Maria. No dia 12 de abril, quando o corpo baixou a sepultura, era uma quinta-feira, na reunião do grupo Ismael, eles lá estavam presentes. E ele começa a sua exposição através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, dizendo assim: como pode? Só a mãe de Jesus poderia fazer isso. Como se eu, discípulo do seu filho, verdadeiramente fosse. Só Maria poderia me fazer tal recepção. No entanto, quero dizer que tudo aquilo que fiz devo a Maria, e todos os erros cabe ao velho Bezerra ainda resgatar. Isso ele diz no dia 12 de abril de 1900. Os anos passam, muitos anos passam. 99 anos depois, muitos anos depois, o nosso Chico Xavier, contemplando Nossa Senhora da Abadia, padroeira de Uberaba, e vendo a presença de Maria ao lado de Jesus, nos momentos raros da sua mediunidade, ele revive as vibrações marianas de Bezerra de Menezes. Capta de Bezerra de Menezes a velha oração de quase 100 anos antes, quando no grupo Ismael ele saúda Maria, no momento da sua desencarnação, quase 100 anos depois ele capta o sentimento desta oração, e Bezerra de Menezes revive com ele essas boas palavras: Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graças, bendita seja entre as mulheres, bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre, que nos trouxe Jesus, assim seja, com Jesus e por Jesus. Muita paz, que Bezerra de Menezes continue nos abençoando, e que o Paulo Roberto Viola continue no seu trabalho abençoado de pesquisa a nos agraciar com bênçãos tão maravilhosas como ele aqui tão bem soube fazer, e que agora na espiritualidade, com mais amplitude e no amparo de Bezerra de Menezes, saberá concretizar para o nosso próprio favorecimento. Fique com Deus, que assim seja. Apresentamos a palestra de Jorge Damas, realizada no dia 7 de julho de 2011, no Grupo Espírita Regeneração, que fica na Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. O tema: Princesa Isabel, uma viagem no tempo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,